deve ser linda. Se pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente. Cantarei.